Antônio Fusca. Eu vou guiando o meu carrinho. Bom, olá a todos. Aqui quem fala é o Paul. Estamos aqui para mais um FunsaCast, aquele que é o seu podcast. Óbvio que vocês não têm a senha da conta, mas o podcast é de vocês. Será que dá pra fazer um bem bolado aqui? Olha, quase que eu pego agora. Eu tô saindo de um estacionamento aqui. É por isso que eu tô me cagando aqui. Vou fazer certo aqui, eu ia fazer um... dar uma zoadinha. Fast and Furious! Drift! Achei! Quem acha? Vai achar que eu tô fazendo drift. Entrada e saída. Eu saí pela entrada, agora eu entro pela saída aqui. Como vocês estão? Aquela alegria, naquela descontração. Vou pegar a moça aqui. Ah, é mulher. Ela nos oprime. Vamos passar por cima e dar e passar de novo. Isso aí, minha gente. Misoginia total. E aí, como vocês estão, cara? Tão bem? Eu tô bem. Vocês estão bem? Tá bem? Então tá bom. É, vamos aqui. Tô gravando em um sábado. Daqui a pouco vai ter um futigado aí da Selenike. Selenike, pra quem não sabe, é a seleção brasileira de futebol. Jogar contra o Panamá, puta merda, hein? Não tinha alguém melhorzinho pra jogar? O Panamá só levou chumbo na Copa de 2018. Aí, apesar dos jogadores não terem identidade com o povo, eles continuam. Tem gente que continua nessa onda de baba-ovo pra jogador. Vídeo Neymar, sobe, filho, sobe. É eu que tô xoxo. Então, aí muita gente acaba no fluxo do futegado. Que entretém as massas ignorantes. Olha o Camaro vermelho passando por mim aqui. Camaro hoje em dia é chimpa querendo se mostrar que tem um pouco mais de dinheiro. Alô. Já pesou acabar aqui, mal falei, já tá acabando. Agora tô pisando o pé aqui, vou pegar a pista aqui. Tem uns agroboy aí, que vem aquelas picapes, carro de corno, carro de quem tem peru pequeno. Entra lá dentro, o peru fica grande. Mas não fica não. Fica pequeno. E eu lembrei daquela música dos anos 90, assim, na época das Dance Music, aí, do Short Dick Man, do rapaz, do homem de peru pequeno. E o grupo cantou lá na Xuxa, bicho. Tem vídeo no YouTube, hein? Você procura... Short Dick Man, acho que é 20 Fingers, se eu não me engano, quem canta essa música. Ainda bem que a lombada pica baixinho aqui. E então. Pessoal cantando a música no programa da Xuxa, que é um programa de criança. E as criançadas curtindo. As gringaiadas vendo essa degeneração aí que... Meu, quanto nosso país é chimpa. Você já vi antes como turismo sexual, aí já tá cantando esse tipo de canção. E as criançadas, ninguém tá nem aí, cara. Ninguém sabe. Ih, tem sinal. Nossa, eu não sabia que tinha sinal. Essa estrada muda, bicho. As estradas mudam. As coisas mudam, a vida muda. Isso, vambora. Então, você vê o quanto, quão degenerado os BR é, cara. Pariu. Não tem ninguém. O outro parou. Eu devia parar também. Mas eu não fui, por quê? Porque eu sou um desesperado que não sabe dirigir. Eu comprei minha carta. Não sei se vocês sabem disso. É, mas o povo compra mesmo. O povo compra, é claro. O problema é que o ensino dos motoristas deste país é um ensino fraco. Mostra aqueles videozinhos de acidente lá da década de 70, de 80, lá os corpos tudo esquartejado, fodido. Aí dá umas aulas práticas, aprende basiquinho lá, acenda no máximo a 30 por hora, num Celtinha. Celtinha. Faz umas 15 aulas e depois faz a provinha lá. Tem no meio disso tudo a teórica, né? Só pra que eu pulei etapa aqui. Ele tá a teórica, que é a baba do boi. E a prática, que só reprova os nervosinhos. Quando eu tinha 18, eu fui tirar a carta e tal. Eu tentei 4 vezes fazer a prova prática. Não consegui. De tão emocional, de tão pilhado que eu ficava, assim, né? Na época eu tinha um emocional muito fraco, muito, muito fraco. De adolescente, humilhado. Aquela história que eu já contei pra vocês, né? De bullying e tal, né? Pra você ver o que acontece com quem sofre disso. Até pra fazer coisas simples, como dirigir, a gente fica penando, cara. É triste um negócio desse. Fica com medo de tudo. Olha o buraco. Olha o tamanho do buraco. Mais largo que a sua namoradinha. Voltando aqui dos exames, até pra gente fazer coisas simples, a gente pena, visto que a nossa capacidade intelectual, a capacidade de interagir com o mundo, interagir com as outras pessoas, acaba sendo deteriorada, destruída. Então penei 4 vezes, me fudi por nervosismo, deixar o carro morrer, essas coisas assim. Aí um tempo depois, o que é uns 3 anos mais ou menos, 4 anos, eu vou tentar de novo, né? E aí eu consegui. Passei de primeira ex. Uma outra autoescola, óbvio. Passei de primeira ex. Mas isso é pra você ver, você gasta até dinheiro, gasta tempo pra você fazer uma coisa relativamente simples que os ruminantes fazem de boa. Nós que tivemos a mente fodida ao longo do tempo, nós não conseguimos. Uma das coisas mais ruins que pode acontecer não é o momento, é o que vem depois, o momento que te zoam, que te humilham, é o que vem depois, cara, porque você fica marcado depois, aí você não consegue fazer. Não sei se eu tô sendo repetitivo aqui, mas eu quero dar ênfase nisso, que é difícil, bicho. Nossa, achei que eu passei em cima. Nossa, eu pensei agora que tinha passado em cima do cachorro. Coitado, Totó. A lombada, mexe a lomba. Estradinha aqui é cheia de lombada, cara. Contei um pouco da história aí de tirar a carta e tal. Olha cada lombada, bicho. Olha a altura da lombada, cara. Sorte que o carro aqui é alto, né? Um pouco alto, mas se fosse carro baixo aqui, sei não, ia raspar o protetor do cárter, né? Tem gente que já perdeu o carter, né? Protetor. Numa dessa, raspa de uma forma violenta, aí a lombada arranca o coisa, né? O carter, o protetor. Passando aqui nas chácaras. Aí quanta chácara aqui, ó. Legal morar num lugar afastado assim, sem ninguém. Eu falei no. Falei já no SousaCast, falei no Uber Fussa. Ai, que isso? Parece um gambá morto. Mataram um corintiano, né? Olha o botecão, bicho. Olha, tem uma lombada aqui, ó. Essa lombada é horrível. A placa tá encoberta de mato. É um horror, cara. Ai. É uma lombada de repente no meu. Ai, meu pai do céu. Isso. Não olha na pista. Tava olhando ali o. Aras ali. Não tem, mas não tem placa, não tem marcação nem nada. Bom, essa aí agora tinha, mas. É paia mesmo. Vamos ver se aqui tem. Aqui tá essa parte, tem card que tem, né? Tem umas casinhas aqui. É bom morar assim nesses matos aqui, na beira do mato. Pelo menos tô evitando os prom aqui. Ih, virou estrada de terra, agora terra não dá mais. Estrada de terra não vou andar não. Vamos voltar. Vamos voltar para nossa casa. Nossa, eu tô enrolando aqui, falando um monte de bosta. O povo acha que eu dirijo bêbado pra falar tanta bosta assim. Ó o bozungo ali. Passar aqui do lado. Essa parte aqui é estreita. E é isso aí, minha gente. Acho que eu vou parando por aqui. Um abraço a todos e fiquem bem.